Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Com Adolfo Nascimento. Olha, mais uma vez, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, aquelas 2 horas só pra você ficar completamente à vontade. Manda sua mulher sair, dar uma volta, entrega o cartão de crédito na mão dela. Tô brincando, faz isso não, rapaz. Faz não, que depois você vai se arrepender, tá ok? Bom, o lance é o seguinte: essas 2 horas é pra você curtir o que você gosta, que é rock and roll, tá ok? E hoje eu resolvi tocar, me pediram, cara. Grand Funk Railroad. Eu já toquei um álbum clássico deles ao vivo no Monterey Pop de 1972, mas hoje eu vou tocar aqui versões de estúdio, né, com alguns clássicos do Grand Funk. Não dá pra tocar todos, é lógico, né? E eu vou tocar também um grupo chamado Georgie. O vocalista é o atual vocalista do AC/DC, Brian Johnson. Tá? Tô viajando legal hoje, hein, cara? Brian Johnson, né? É esse não, o vocalista do AC/DC. Ele começou com o George, mas durante o set de música você vai ver que o vocalista vai mudar. Porque tem um outro vocalista que entra, que eu não sei o nome, não vou ficar inventando aqui, eu vou dizer pra você que eu não sei, tá? Eu comecei a ouvir essa banda por causa do vocalista, mas depois mudou, deixa quieto, tá? Vai rolar também, ó, Crocus, Queensrÿche, Quiet Riot, Robin Trower, Nazaré, Motley the Rope, lembra do Motley the Rope? Deixa de ser mentiroso, rapaz, você não conhece, você vai conhecer hoje. The Sensational Alex Harvey Band, tem o Humble Pai, depois tem o Humble Filho, segundo o Marquinho. Essa foi terrível, cara. Não, foi um chute no saco, na boa, cara. Humble Pai, legal. James Gang, de Joe Walsh, tá? Olha, Slade e Saxon. Tudo isso vai fechar o programa, tá? É. Bom, a gente vai começar com Grand Funk Railroad, um trio. Nos anos 70, muitos trios foram formados. Jimi Hendrix Experience, teve o Cream, teve o Rush, muitos trios se formaram, tá? E poucos sobreviveram. Grand Funk é um. Grand Funk Railroad, a gente começa com We Need. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. If you got somebody you can trust to the very end. I said, if you do, I wanna be like you, 'cause you sure got a real good friend. You sure got a real good friend. Friend. Friend. She's some kind of wonderful. Yes, yeah, she is, Jesus. She's some kind of wonderful. Yeah, yeah, yeah, yeah. When I hold her in my arms, you know she sets my soul on fire. Ooh, when my baby kisses me, my heart becomes filled with desire. When she wraps her loving arms around me, about to drive me out of my mind. Yeah, when my baby You got some rock and roll soul. Tell everybody you know. You got some rock and roll soul. Olha, esse álbum aí foi lançado originalmente, era uma moeda. Tá? Não sei que material era da capa, não sei que o nome daquele, se era alumínio, não sei o que que era. Uma moeda que você abria e o disco estava lá dentro, não diga. É, rapaz. A gente chamava, o nome do álbum não é esse. Eu não me lembro agora o nome do álbum. A gente chamava Grand Funk Moeda. Você vê como é que era antigamente, né, cara? A gente não tinha muita noção do que estava ouvindo. E os nomes eram assim. A gente ia mais pela capa, mas no final a gente acabava curtindo, era rock and roll mesmo. É o Footstomp Music. Nesse álbum do Grand Funk, teve Rock and Roll Soul, Walk Like a Man, Some Kind of Wonderful, Paranoid e In Need. Legal? Grand Funk Railroads atendendo a pedidos, pedindo pra tocar, tá aí, ó. Espero que você tenha gostado. A gente vai pro break e volta com George. Já já, hein? Classic Rocks. Olha, esse grupo aí eu descobri de uma maneira. Não tem nada a ver. A faixa, a capa do LP, de repente você nem sabe o que é LP, tá? Do vinil, era uma caixa de presente, escrito em cima: Hope you like it. Espero que você goste. Eu vi aquilo e falei, tá bem brega isso aqui, mas vamos ver o que, que é isso. E era o George, cara. Era o George e eu adorei, cara. Tocava até na boate, ninguém ficava doido. Mas de madrugada, meu amigo, de madrugada todos os gatos são pardos, você dança até valsa se tocar. Dependendo do seu estado. Lepo-lepo não. Não, lepo-lepo, graças a Deus, naquela época eu não tinha. Bom, e eu vi também que é o Brian Johnson. Depois eu fiquei sabendo, nos anos 80, 1980, mais precisamente, o Brian Johnson entrou no AC/DC com Back in Black, depois da morte do Bon Scott. Tá? Olha, vamos começar com Keep on Rocking, é rock and roll do bom, cara. Vamos lá. Classic Rocks. We got it. Tonight. You got something. gostou, né? Fala sério. Fala sério. George, can you do it? Você também, o Make It Rock, olha só. Fire Queen, Rock and Roll, olha só. So You Lose Again, Going to the City, No Sweet, Mama's Gonna Take You Home e Keep On Rocking, George e Brian Johnson no começo de carreira. Gostou? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e continua com os clássicos. Crocus, Queen's Light, Quiet Riot, Robin Tower, Nazaré, Motley Hope, Alex Harvey Band, Humble Pie, James Gang e Slade Saxon. Já já pra você, a gente volta. Classic Rocks, Classic. Essa aí é outra banda também que eu peguei a capa, o LP, eu vi lá na loja, peguei, achei maneiro o LP, a capa, maneiraça, falei, bom, vou ouvir isso aqui. Levei pra ver, foi assim que eu fiquei conhecendo o Kiss, cara. Da desenho deles da capa, pensei que fosse o disco novo do Secos e Molhados. Falei, nossa, mas são três só? O Kiss não são três? Aí acabei conhecendo o Kiss desse jeito, tá? Pra que eu tô te falando isso, eu também não sei, cara. Tá ok? É aquela curiosidade de roqueiro, cara. Eu não comprava só o que eu conhecia, não. Eu procurava mais os que eu não conhecia pra passar a gostar. Não sei se você entendeu, tá? A colocação aí. Tá ok? Bom, vamos começar com a banda suíça, cara. É o Crocus, com Long Stick Goes Moon. Olha, a semelhança vocal desse cara com o do vocalista do... com Bon Scott. Vocalista Bon Scott. Primeiro vocalista do AC/DC. Você vai ver já já. Rocks.

Motley the Rope, já falei aqui, já toquei uma música deles aqui, já disse que no final do show é o tecladista, bom, tocava piano mesmo, já não era nem teclado, ele quebrava o piano. Não sei, né, cara? Devia ter muito, eu devia alguém tá bancando ele lá. Não é brincadeira, não, quebrar um piano, cara. Nos anos 70, aquela madeira de lei é meio difícil, né, não, cara? Bom, aí depende da quantidade de coisas que ele tomou, tá? Deixa, vamos colocar desse jeito. Bom, Motley the Rope, hold on, you're crazy. Calma aí, meu irmão, segura a onda que você tá louco. Hold on, you're crazy. Nazaré, mais uma, cara. Woke up this morning, my dog was dead. Acordei de manhã, meu cachorro tava morto. Não, legal mesmo, cara. Ah, meu Deus do céu, Robin Trower. Esse cara chegou a ser considerado o sucessor de Jimi Hendrix, mas esse aí é pelo estilo da guitarra dele. Não sei se você percebeu aí. The Turning é o nome da música do Robin Trower. Da Quiet Riot, com Bang Your Head. Bata sua cabeça, o Red Bangers, mais tarde surgiu a expressão Red Bangers, tá? E o Queensrÿche, com Queen of the Height e Crocus, Long Sick Goes Boom. Legal? A gente vai pro break e volta com um cara que tem um ego do tamanho enorme. O nome da banda dele é Sensacional Alex Harvey Band, tá? Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Olha essa fera aqui, começou com Alex Harvey Band. Depois, não sei o que deu na cabeça do cara, ele começou a fazer muito sucesso, ele botou o nome do grupo como Sensacional Alex Harvey Band. Só falta botar como Homem-Aranha, Espetacular, né? É, ué, Alex Harvey Band. Não, o cara é bom, mas menos, cara, menos, baixa a bola. Você vai ouvir aqui, ó, Sultan's Choice. Vamos começar assim a saideira. Classic Rocks. We'll be right back. the sultan's charms, our golden baby and the silver boys. Look one evening in a sandstorm by the Nile. She said, I can't stay long, but I think I'm gonna stay a while. She had eyes like diamonds in a danger zone. The pyramid smiles, the crocodiles moan. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. Burnish with her arms all bare and her hair hang loose. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. You can see a satin doll in a silk burnish with her arms all bare, her hair hang loose. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. The sultan's choice. She got a golden belly and she got a silver voice. The sultan's choice, the sultan's choice, a golden belly and a silver voice. The sultan's choice. Oh yeah! Come on in, man. That's it. Yeah, right. Cara, eu acho que eu dei uma viajada aqui. Não, não. Esse programa aqui não é anos 70, Solata. Nada disso, tá? É o Sexton com Play Loud. Olha, Slade, ok. Yesterday was yesterday. Olha, James Gang, stop. Humble Pai, participação especial do Humble Filho, com 30 Days in the Hole. Não, essa maquinha, essa eu não esqueço mais não, cara. Na boa. The Sensational Alex Harvey Band foi a primeira com Sultan's Choice. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Só clássicos do rock. De repente, algumas bandas aí, alguém você não conhecia, passou a conhecer. Se você conhecia todos, parabéns, cara. Você tem um arquivo muito bom de rock and roll na cabeça. Legal? Gente, ó, mais um final de Classic Rock. Semana que vem tem mais. E é sabadão, meu amigo. Mais uma vez, lembrando a você, se for sair logo mais, se for dirigir, não beba. Classic.